Oh, Margarido, à terceira vez aconteceu a vitória, ainda por cima num derby, frente ao Oliveira do Hospital. Uma vitória justa esta Torizense por 2-0. Sim, acho que nós pronto, vínhamos à procura disso, que sentíamos algum nervosismo já nos miúdos. Portanto, 3 jogos, 2 para o campeonato e 1 para a taça, sem vitórias. Portanto, num clube como o Toriz, com a mística que temos e que procuramos sempre ganhar e com a qualidade que a equipa tem, sentia-se algum nervosismo. Com certeza que sabíamos que íamos jogar contra o Oliveira do Hospital, é um derby, sabíamos que íamos jogar contra uma equipa que conhecemos razoavelmente e tínhamos a certeza que esta equipa era a que nos conhecia melhor, até porque, e sabíamos também que a equipa pode, numa ou noutra situação, não ter tantos valores, mas que tem um treinador com valor, que organiza bem, e sabíamos que tínhamos ter alguns problemas. Mas, como eu disse aos meus jogadores, nós não temos que preocupar-nos com os outros, temos que nos preocupar connosco, e foi isso que fizemos. Entramos em campo, sempre com o objetivo de chegar ao golo, e criámos algumas situações, não fomos concretizando como tínhamos vindo a fazer até aqui, e aí criou-se algum nervosismo e conseguimos aguentar até o intervalo assim. O Oliveira não nos deixou finalizar, eu não me lembro, sinceramente, a ser mais justo possível, não me lembro de uma oportunidade de gol a não ser agora já na fase final do Oliveira. Portanto, de resto, fomos sempre a equipa que quis ganhar mais, fomos aquela que estávamos sempre por cima do jogo, mas é verdade que e no Beira também tinha mostrado e estávamos antes, e depois acabámos por fazer no jogo aquilo que traz as pessoas ao futebol. Praticámos bom futebol, o Oliveira tentou praticar bom futebol, se não praticou melhor foi porque o turismo deixou, se nós não praticámos melhor também o Oliveira nos deixou, e depois fizemos 2 golos de alto gabarito que, se pudessem passar nas televisões, iriam ser revistos por muita gente. Portanto, quando é assim, os meus jogadores estão de parabéns, o Oliveira está de parabéns porque dificultou ao máximo o nosso trabalho. Portanto, e vamos continuar a trabalhar, e acreditamos que a agir desta maneira e a jogar desta maneira que vamos ficar nos lugares que nos permite não sofremos patos de promoção. Notou-se um Toriz muito diferente do que foi Nogueira. E Nogueira é um Toriz que não planeou bem o seu futebol hoje no seu campo. Notou-se uma equipa que gosta de jogar com a bola muito no pé. Isso hoje foi notório. É este o jogo do Tó, Margarido? Sim, é um facto. Para jogar nos sintéticos, por mais que os homens do futebol digam que os sintéticos, isto, aquilo, não tem nada a ver. É um crime para o futebol. Eu penso que o futebol nacional vai deixar de evoluir, vai estagnar, porque o relevado é outra coisa. O relevado beneficia quem procura jogar. Mas pronto, e Nogueira, na segunda parte, nós não fomos iguais. A equipa foi mais coesa, foi mais determinada e demonstrou de facto o valor que ela tem e o caráter que tem. E agora, como vai ser? Agora vamos preparar-nos, vamos descansar até terça-feira. Segunda-feira começa uma nova semana e vamos procurar ganhar este embalo, aproveitar este embalo, percebendo que o adversário que vem que é complicado. Vamos jogar em casa do adversário, mas penso que é relevado também. Isso dá-nos também mais confiança e vamos trabalhar para isso. Ok, felicidades, então. Obrigado.